Sejam bem-vindos então a mais um episódio do XLR Ligado, desta vez com o comediante Paulo Almeida. Boa tarde, Paulo. Já como é que estás? Tudo bem. Tudo. Um dos comediantes do humor negro do panorama nacional. Primeiro, começar a falar porque falámos já há 10 segundos atrás. Escola Superior de Educação. Yeah. Porquê? Pá, porque eu na altura, quando acabei o secundário, eu não sabia muito bem aquilo que eu ia fazer ainda da minha vida. Mas eu tinha vivido em Inglaterra 3 anos, quando era mais novo. Pá, e sempre gostei da língua inglesa. Gostava e sempre, quando eu estava na escola, os meus colegas pediam-me sempre dicas e para tirar dúvidas com o inglês, e sempre disseram que eu tinha muito jeito para ensinar, para ajudar a malta a tirar dúvidas. Pá, então, na dúvida, quando acabei o secundário, pensei, pá, por que não? O português e o inglês eram duas coisas que eu sempre tive muito à vontade, pá, por isso concorri, fui gostando do curso, mas quando acabei o curso já estava um bocado desiludido porque apanhei a altura em que as pessoas já não conseguiam colocação. Tipo, o ano em que eu entrei foi o último ano em que praticamente toda a gente ainda conseguiu colocação. Pois, a partir daí foi tudo Daí foi sempre a descer e praticamente já ninguém conseguiu colocação. Ainda trabalhei em ATLs, em centros de explicação, que eu terei também o curso de monitor da ATL. E depois a partir daí nunca mais... Não tiveste ligação nenhuma com isso? Não. Na altura havia fazer alguma coisa de comédia ou não? Pá, quando eu estava na faculdade foi quando eu comecei a fazer os telefonemas para o curto-circuito do Grozny. Portanto, foi aí que começou mais ou menos Eu ia perguntar isso a seguir. Sim. Nasceu através do que o Grozny? Pá, o Grozny, eu estava em casa um dia, tinha-se chegado da faculdade e lembrei-me de... Pá, eu vi o curto-circuito religiosamente com muita malta da minha geração. Na altura, sim. Pá, a altura do Unas, do Pedro Ribeiro, do Alvim, Rita Andrade, depois o Nogueira a seguir. Pá, muita malta que eu acompanhava e que curtia. E curtia essencialmente do programa, como é que era na altura. Pá, era a interação com o público, a forma como os conteúdos eram gerados ali, era muito giro. E eu um dia, não sei porque, lembrei-me de ligar para lá, que eles tinham chamadas em direto, acho que hoje em dia o circuito já não é direto. Já não tem. Não. Pá, e a imitar um ucraniano, porquê? Porque eu gostava muito do Evgeny Moravits, que é um correspondente russo da RTP, que faz as reportagens para a RTP, e eu gostava de imitar esse gajo. Pá, eu não sei porque, deu-me um vibe, liguei para lá, disse que me chamava Grozny, porque nas notícias do dia anterior tinha visto uma notícia sobre Grozny, que é uma cidade, e a chamada correu bem. Eu liguei mais umas quantas vezes depois disso. Às tantas já era a produção que ligava para mim. Isso é giro. Bom sinal. Era bom sinal porque estava-se a gerar ali uma cena engraçada com os apresentadores, com a produção e com os espectadores também. Depois há um dia que me ligam a perguntar se eu quero ir participar no programa mesmo lá em estúdio. Eu vou, a cena corre bem. Pá, depois a partir daí começaram-se a gerar outros contactos. O Alvin estava a apresentar naquele dia e perguntou-me se eu queria ir escrever uns conteúdos com ele. Eu disse, pá, este gajo nunca me vai ligar, depois acabou por me ligar mesmo. Pá, depois uma coisa puxa a outra, fui entrando no meio, fui ficando por cima. Esses conteúdos, é o Topless e o Freak Show, ou não? Yeah, sim, é sim, isso sim. Mesmo. E também escreveste o OKKO. OKKO, sim. K-O. Quando se escreve, tu és guionista, quando se escreve para outras pessoas, algum cuidado em especial, tendo em conta que estás a escrever para outras pessoas? Pá, claro, é assim. Como quando, é que é? Quando tu não tens... Por acaso, no caso do OKKO e do Topless, eu também entrava no programa, que era uma espécie de... O Topless era tipo um gozo ao Top Mais, programa de videoclipes e de vendas de discos em Portugal. Então nós fazíamos o Topless, que era nós fazíamos o nosso top de música, e estávamos a borrifar para o que é que lá punhamos. Então nós escolhíamos o nosso top, pá, e aí basicamente nós tínhamos, ou eu tinha mais liberdade para escrever, porque pronto, também fui conhecendo o Alvin, também sabia mais ou menos já qual era o estilo dele. Então, escrevi, obviamente, a adaptar para ele. Para a cabeça dele. Para a cabeça dele. Porque é isso que tens que fazer. Quando estás a escrever para outras pessoas, obviamente que os conteúdos que estás a escrever são teus, mas tens que os adaptar sempre à outra pessoa. E a outra pessoa depois acaba por também, depois de ter o guião, obviamente vai adaptar mais à linguagem dele no final. Portanto, era um trabalho de eu escrevia e o Alvin depois adaptava para ele. No programa, no OKKO, sim. Descrevias o quê? Eram os monólogos dos apresentadores? Sim, era basicamente isso. Os momentos que aconteciam lá depois com a interação com as pessoas, porque basicamente aquilo era um... É tudo escrito, é tudo guião, então? Sim, não era tudo guião, mas a base era guião e depois aquilo tinha também uma parte de improviso, obviamente, não é? Certo. Mas tinha muito guião por trás. Muito guião por trás, sim. Muito bem. Pronto, vamos. Outro programa que tu que que tu escreveste e queria que falasses um bocadinho disso e sobre como é que é escrever com esta malta foi o Very Typical. Sim. Como é que é escrever ou trabalhar com o Cardoso, com o Cruz e com o Sinel? No início a equipa era eu, o Sinel e o Cruz, e depois o Manuel Cardoso juntou-se a nós na segunda parte da primeira temporada, quando nós todos decidimos que estávamos a faltar de alguém que fosse, que soubesse chegar mais perto de uma geração mais nova, que tanto eu como o Sinel como o Cruz, a nível de linguagem, mesmo de referência, já não tínhamos tanto. Pá, e se todos nós gostávamos do Manel, do estilo do Manel Cardoso, certo. Pá, por isso ele foi a escolha foi depois a escolha, mais óbvia. Pá, mas foi um processo fácil de escrita entre todos. É fácil de escrever um programa daqueles? Sim, não é fácil de escrever, mas a interação entre todos e a forma como todos fomos dando o nosso input acabou por ser fácil. Pá, por exemplo, como eu disse, isto foi dividido em duas partes. A primeira estava eu, o Cruz e o Sinel. Nós fechámos duas vezes em hotéis. Pois, era isso que eu ia perguntar. Tivemos lá uma semana só os três, fechados. Pá, e dormíamos lá, comíamos lá. E estávamos basicamente, não saímos para lá nenhum. Só saímos para ir comer, mas em sítios perto. Pá, e era tipo 24 horas... Sobre 24 sobre a escrever. Pá, e isso acaba por ser bom, porque tu não tens... Não estás com mais distrações, não estás a ter... E acabas por criar um ritmo. Claro, sim, sim, pá. Imagina, nós acordávamos às 10, 11 da manhã, porque estávamos a escrever até às 5 ou 6 no dia a seguir. Pá, pois era isso, íamos tomar um pequeno almoço, voltámos para o quarto... Estávamos no lobby, na parte do restaurante, seja onde for, na piscina, seja onde for, e estávamos sempre a escrever e sempre a gerar conteúdo e gerar ideias. Demorou muito tempo a escrever o Very Typical. Pá, a primeira temporada demorou muito mais do que aquilo que nós estávamos à espera. Pá, porque não tínhamos encontrado o ritmo, certo? E como estávamos só nós os três, lá está. Quando entrou o Manuel Cardoso, depois as coisas também... Já tínhamos encontrado o ritmo e depois ele veio trazer muitas coisas boas também. Portanto, e muitos anos diferentes, o motor já funcionou mais. Na segunda temporada foi muito mais rápido. Muito porque bom. Também já sabíamos o que é que funcionava, já sabíamos o que é que queríamos. E foi mais pequena que a primeira, salvo erro? Acabou por ter menos um ou dois episódios, sim. Mas não foi tanto por isso que foi mais rápido. Porque de facto, nós já sabíamos como chegar lá mais rapidamente, já sabíamos o que é que tinha funcionado na primeira temporada. Pá, então foi ir para ali, obviamente procurar coisas novas, os stops eram todos novos, obviamente, mas também já sabíamos que ideias que não tinham entrado na primeira, tops que não tinham entrado na primeira, já sabíamos que iam entrar na segunda. Pá, acabou por ser... Já estava algum trabalho feito previamente. Acabou por ser mais rápido. E os guiões desse programa, e já agora dos restantes... Os guiões são feitos palavra por palavra? É representado palavra por palavra? Ou são tópicos e depois são explorados? Aquilo é um guião palavra por palavra. Sim, obviamente que depois o Rui contava, na maior parte, obviamente o Rui fazia os monólogos e era na maioria do programa. Depois, obviamente, tinha personagens e tinha muitos sketches, não é? E aí também tentava-se que fosse sempre palavra por palavra. Mas, obviamente, no programa humorístico tens sempre liberdade e havia muita coisa que tinha base de guião, mas depois tu arrancavas em improviso e ia parar outras coisas completamente diferentes, mas a grande base era sempre o guião. Era sempre o guião. Vamos então saltar para o stand-up comedy. Quando é que foi e como é que correu a tua primeira atuação de todas? Pá, a primeira foi no Santiago Alquimista, em Lisboa. Okay. Pá, e foi quando eu estava a escrever ainda com o Alvin, eu acho que estava a escrever o Topless na altura. Pá, e nós normalmente escrevíamos aquilo em casa dele até às tantas, ao domingo à noite. Pá, e há um dia que ele me diz, olha, curtias experimentar fazer stand-up? Tipo, em personagem ainda, em Grozny. Só fazia Grozny na altura. Pá, eu disse, sim, gostei, nunca fiz, mas gostei de experimentar. Pá, olha, vou ter aí uma cena na terça-feira e gostei que tu fosses. Pá, e eu fui para casa sempre escrever, era tipo 5, 7 minutos, não mais do que isso, sempre na perspectiva que, porque ele disse-me que isto era um evento da prova oral, na Antena 3. Sempre na perspectiva que isto ia ser na rádio e que não ia estar perante ninguém... Que ele não me disse onde é que era. Pá, eu a pensar sempre que, pá, ia estar a ler. Era um stand-up, mas a ler no papel. Mas a ler no papel. Para o microfone. Para o microfone. Pá, e fui na boa, estive a escrever isto, ainda fui para casa no domingo escrever. Escrevi na segunda, ainda terça de manhã. Pá, e o gajo liga-me tipo à hora do almoço, a dizer: então, como é que é? Estás preparado? Terça-feira, é hoje, isto vai acontecer. Pá, e eu, que horas é que eu tenho que estar na Antena 3? Ele, Antena 3? Não, pá. Isto vai ser no Santiago Alquimista em Lisboa, está esgotado. Pá, há uma semana e meia. Pá, e tens que lá estar às 8h30 só para fazer um ensaio. Pá, e eu borrei-me todo, obviamente, na altura. Sim. Pá, porque tive dois dias, basicamente, a mentalizar-me que ia estar a ler o que ia estar a dizer, que era um falso stand-up. Portanto, não era decorar, era não era decorar, estás a ver? Sim. Pá, e quando o gajo me diz aquilo, pá, fiquei meio em pânico, não é? Pá, e tive aquelas horas todas a tentar decorar o máximo, porque já não tinha muito tempo, não é? Pá, depois fui e fiz em personagem. Pá, e obviamente não foi uma primeira vez estrondosa, mas acho que correu bem o suficiente para eu querer fazer mais. Pá, tanto que houve malta que lá estava a ver aquilo, veio ter comigo no final a pensar que eu era mesmo ucraniano. Ok. Portanto, a parte do personagem correu fixe, o texto, entraram muitas piadas bem. Pá, e já fui há uns tempos, pá, já não me lembro quando é que foi, quando eu fiz o meu espetáculo de 10 anos de palco, fui por curiosidade... Buscar esse material? Não fui buscar, mas fui ler só por curiosidade. Okay. Pá, e vi que havia ali coisas que se calhar hoje ainda continuariam a funcionar, mas a grande maioria hoje em dia, obviamente. Já não. Nunca te passou pela cabeça fazer um regresso tipo... Pá, a única vez que eu fiz o Grozny outra vez foi num espetáculo do Vasco Duarte, no Festival Vila Rito. Havia um festival, sim, de comédia no Vilaré todos os anos. Acho que foi na última edição, o Vasco fez uma espécie de espetáculo em que era ele com amigos, e ele convidou vários amigos, e eu fui em personagem, fui como Grozny, foi a única vez, depois de ter terminado o personagem, que eu fiz regressar, sim. Ok, muito bem. Mas não me faria muito sentido. Não me faria sentido. Não. Dessa altura para agora, como é que achas que foi a evolução do humor negro e da reação do público? Pá, a nível de número de público, de espectadores, disparou brutalmente, claro. Sim. Acho que não só por aquilo que foi acontecendo em Portugal, pelas pessoas que foram fazendo em Portugal, mas obviamente pelo acesso a conteúdos, seja no YouTube, seja em outros sítios na net, a malta começou a consumir mais e aí procurar mais coisas. Okay. Pá, e acho que o gosto foi também... sendo adquirido pelas pessoas também para quererem consumir mais humor desse género. Ok, e o caminho vai ser esse daqui para a frente, achas? Continuar, assim? Continuar a ser cada vez mais pessoas a gostar do humor negro e a consumir? Pá, eu acho que não tem que ser... E do outro lado, se calhar, diria, isto é mais uma opinião minha. Sim. E do outro lado, haver cada vez mais protestos, vamos pôr assim, ou achas que vão desistir? Não é uma questão de desistir, eu acho que... Falando das duas coisas, sim. Acho que não é uma questão de as pessoas vão começar a consumir cada vez mais ou vão consumir cada vez mais. Eu acho que existem tantos tipos de humor, tantos humoristas diferentes, as pessoas vão acabar por consumir aquilo que querem consumir sem ter um rótulo de humor negro ou humor mais agressivo ou humor observacional ou seja, okay, o que for, estás a ver? Acho que há um consumo maior de humor, consumo maior de stand-up. Isso é notório, tu vês o número de salas que se enchem, as tours que há cada vez mais anualmente. Pá, e depois as pessoas vão gostando, eu acho que não tanto do tipo de humor, mas acho que as pessoas seguem mais humoristas e mais comediantes do seu tipo de humor. E esse é o que... Eu paro muitas vezes com esse pensamento, comparando com lá fora. Sim. Hoje em Portugal as pessoas compram um bilhete para ir ver um comediante e não para ir ver humor. As pessoas não saem de casa para ir ver humor. Saem para ver um comediante. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão para ver comediantes, porque se identificam com aquela pessoa, identificam-se com o que a pessoa diz, com o estilo que ele faz ou não, o tipo de espetáculo que ele faz, e as pessoas vão para ver aquela pessoa. Muito, okay. Isso eu concordo contigo. Pá, agora dizer... Se é ou não o melhor caminho? Sim, mas por exemplo, também podem ir por um estilo de humor se houver um tipo de festival de, claro, comédia que vai fazer só aquele de humor, como, okay, é óbvio, não é? Mas agora... Se é o melhor caminho ou não, pá, o meu caminho é este. Não é necessariamente um dizer que é humor negro, que é humor agressivo. Pá, é o estilo de humor que eu gosto de fazer. Com que eu me identifico, sempre foi o estilo de humor que me fez mais rir. Quando eu comecei, não era propriamente o estilo de humor que eu fazia. Eu, como eu te disse há bocado, comecei por fazer o Grozny. Sim, sim, sim. Mas já dentro do Grozny, já havia ali uns toquezinhos de alguma coisa mais agressiva lá pelo meio. Mas como eu era um personagem mais ingênuo, estava protegido sempre por essa capa, sim, por essa redoma. Pá, e quando eu comecei a fazer em nome próprio, foi um caminho natural, não foi uma coisa que eu escolhi, vou fazer este tipo de humor. Era sempre o humor que eu mais gostava. Natural, era o que eu mais gostava de fazer, era aquilo que me divertia também mais, e foi por aí. Claro que sim, claro que sim. Os Anjos Negros, tu, o Rui Cruz e o Sinel, comparado com fazer espetáculos ao sol, qual é a vantagem de fazer em grupo, vamos pôr assim? Ao fazer em grupo, eu tive outros grupos antes e depois também que participei. O fazer em grupo, tens uma cena muito fixe que é não estás na estrada sozinho. Sim, é divertido. Epá, é sempre divertido porque estás com os teus amigos na maior parte das vezes. No caso dos Negros, estava com dois grandes amigos. Quando fiz agora o ano passado o Overdose Tourette, estava com amigos também. Epá, tem esse lado de giro de estás a partilhar estrada, histórias viagens, estás sempre com malta, nunca estás sozinho lá atrás nos camarins, tem essa parte gira, quando estás a tentar puxar público, não é só tu que estás a vender os bilhetes, tens mais malta a partilhar também dessa missão. Pá, mas depois a parte de fazer espetáculos a solo tem também a parte muito boa, que é estás ali sozinho, és tu que tens que fazer as pessoas rir durante uma hora, ou seja, o tempo que for. Trabalha 100% teu. É teu, final. As coisas correm bem ou correm mal, és tu. E estás a desenvolver-te também como comediante na estrada e a bater. São dois caminhos completamente diferentes. Claro, completamente diferente, mas que. So I thought I needed. Ooh.